fiquei surpreso, bateu desespero, vendo essa aliança presa ao seu dedo. Só pra completar, eu pude notar que estava grávida. Parou tudo agora, lembrei da escola. Eu te oferecia chiclete e sorvete. No tocar das mãos, rolava a emoção. Isso aumentava ainda mais minha intenção. Aos 20 anos íamos casar. Cadê a princesa linda que me prometeu? Me dá seu amor e depois me esqueceu. Olho pra aliança, quem deve usar? Vejo outra em meu lugar. Vejo outra em meu lugar. Te oferecia chiclete e sorvete. No tocar das mãos rolava emoção. Isso aumentava ainda mais minha intenção. Porque você escolheu outro para casar. Na adolescência jurou me amar. Que aos 20 anos íamos casar. Cadê a princesa linda que me prometeu? Me dá seu amor e depois me esqueceu. Olho pra aliança, quem deve usar? Vejo outra em meu lugar. Vejo outra em meu lugar.